Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo, que é do bonde pesadão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou pesadão, pesadandão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida serve pra seguir. Se tentar nos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, e se focão, som do tom de pesadão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou pesadão, pesadandão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sou pesadão, pesadandão. Pesadandão, pesadandão. Pesadandão, pesadandão. Pesadandão, pesadandão. Pesadandão. Se o delírio chique, nossa pau a pique, que não mata o pique, fortalece a equipe, o som do repique, peço que amplifique, toca da Rocinha, chega em Moçambique. Sabe as palavras da sua companhia, muito espaço, passo no seu caminho, atitude, papo, rap, pesadão, dialeto, repique, como raiz de giz, Isa, como imperatriz, amizades e ela, vamos castelo. Falcão, som do bonde, bonde, bonde pesadão. Oh, oh, oh.